olhares guardam aqueles que o temem. Em tempos tão difíceis, nossa alma espera. Aclamamos com canção nosso coração braveja. Maranata, o seu falar, tudo foi feito. Nosso socorro, escudo. Alegramos nossos corações na razão antes de tudo. Esteja sobre nós o seu amor, pra sempre está em ti a nossa esperança. Torna a canção sobre o que meu coração anseia. Guardam aqueles que o temem. Em tempos tão difíceis, nossa alma espera. Aclamamos com canção nosso coração braveja. Maranata, o seu falar, tudo foi feito. Nosso socorro, escudo. Alegramos nossos corações na razão antes de tudo. Seja sobre nós o seu amor, pra sempre está em ti a nossa esperança. Torna a canção sobre que meu coração anseia. Virá. Esteja sobre nós o seu amor, pra sempre está em ti a nossa esperança. Torna a canção sobre que meu coração anseia. Virar.